decided moment in racing. Bem, amigos, vamos começar então a nossa edição número 77, né? Após o grande final de semana em Dover, onde tivemos três grandes corridas, começando na sexta-feira com a Truck Series e terminando domingo com a Sprint Cup. Bom, nessa edição o Elião continua conosco aqui, né, Elião? Mandou um abraço aí, Elião. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa faculdade, bom caminho ao trabalho, bom retorno para casa, bom tudo aí que você estiver fazendo ouvindo a gente aí, né? Ou à toa só nos ouvindo. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. Vamos começando então, né? A edição número 77. Vou começar, claro, pela Truck Series, né? Foi a primeira corrida do final de semana, onde aconteceu a Lucas Oil 200. A corrida da sexta-feira à tarde começou por volta ali de 15 para 7 ali, a corrida ali. Corrida muito boa, muito disputada, muito toque, muito empurrão, batida, big one. Aconteceu de tudo que tinha para acontecer, aconteceu naquela corrida ali. Uma corrida muito boa mesmo, né? Então, já quero começar a destacar já o vencedor, né? O vencedor foi o Tyler Reddick. Só para falar, né? Quem ouviu a semana passada, eu apostei nele. Então, Elião, palmas para mim aí, Elião, por favor. Perdão, que eu tinha deixado no mudo, né? Mas vão ter que bater palma pra mim, né? Daqui dois blocos, né, Léo? Daqui dois blocos. É, se bem que essa minha... Esse meu palpite é mais manjado que... É. O destino do... Isso mesmo. Alguns pilotos tem que ser, tipo, café com leite, não vale, né? Mas daí, o Tyler Reddick venceu a Lucas Oil 200. Elião, sua segunda vitória em 6 corridas nesse ano, sua segunda vitória em apenas 23 largadas. O menino que chegou quieto, que segundo pelo nosso amigo Pedro Mugart, era para ele estar trancafiado no calabouço aí de qualquer fazenda norte-americana e não na NASCAR, né? Que depois que aconteceu que ele... Depois que ele bateu no nosso amigo Quiroga lá no... Norm Benny no Texas, um ano atrás, praticamente, que ele rodou o Benny. Mas o Hélio. É que você vai lembrar da edição 49, meus amigos. Ouça a edição 49 do nosso podcast aí. Com certeza tem no Big One Brasil lá, tem todos, né? Então ouça a edição número 49, onde que o nosso amigo Pedro Mugart deseja que o Tyler Reddick seja expulso da NASCAR, né, trancafiado no calabouço das fazendas norte-americanas, de lá nunca saia, né, para participar de corrida nenhuma da NASCAR. Tá aí, o menino tá aí, tá muito bem, né, é segundo campeonato já, 2 vitórias em 6 largadas nesse ano, né, em 6 corridas. Então, muito bem. E vamos aqui salientar algo mais aqui. São 2 vitórias, 5 top 5, 10 top 10. Ou seja, o menino só terminou dentro do top 5. O menino anda muito. Em 6 corridas só dentro do top 5. Apenas uma corrida que ele terminou fora aí, né? Que ele não foi muito feliz, vamos dizer assim. Então ele tá de parabéns aí. É bom ficar de olho com esse menino, né? Que ele teve problema. Foi no Kansas que ele teve problema. Então vamos ficar de olho nesse menino aí, que ele tá andando muito bem. É um menino que tá chamando atenção. Ninguém tem muito olho para ele, né? Ficou olhando outros aí, mas está muito bem aí. Eu creio que o time da BK Race, né? É um time diferente, é um time muito forte. Para mim, é o mais forte da categoria dessa temporada, né? Os Ford, o 19 e o 29 são os mais fortes. Então, bom ficar de olho nesse menino aí, que o desenrolar do campeonato... Coisas podem acontecer e ele tá muito bem, tá muito focado aí. Segunda vitória no ano. Parabéns, Dr. Oetic, e obrigado, Elião, pelas palmas. Bom, Elião, vou dar meus destaques aqui, né? Essas paradas de mexicano eu não gosto muito não, então você destaca depois o Daniel Soares se quiser aí. Mas muito bem, Daniel Soares. Segundo lugar para ele. Ele quase teve a chance de atacar o Tarowitch, que tava um pouco longe, tanto mostrou ali no comecinho que ia tentar chegar, mas preferiu guardar o segundo lugar, ficou com ele ali, né? segundo top 5 dele esse ano. Parabéns aí, o Daniel Soares. Depois você fala um pouquinho mais. O nosso amigo Eric Jones, né? Esse cara que eu sempre falei, falo muito bem, vou sempre continuar falando bem dele. Vitória ainda bateu na trave de novo, né? Terceira vitória que bate na trave do menino aí, ó. Então, mais uma vez aí. Dessa vez foi pego nos jogos de pneus aí. Único a trocar dois pneus, né? Todo mundo trocou quatro, ele trocou dois. Claro que no final da corrida os truques estariam mais inteiro e ele seria engolido aí, né? Então foi um erro aí de estratégia do truque número 4 para Eric Jones. Mas mesmo assim, o Eric Jones conseguiu ainda salvar aí no top 5 aí, terminou em terceiro colocado, né? Somando bons e positivos pontos para o campeonato. Um outro piloto que eu quero sempre destacar também é o Daniel Ench, né? Esse Daniel aí, ele tá se despontando aí, tá se mostrando ser um bom piloto, né? Tá mostrando bem a cara dele aí. Só para salientar aí, ele já correu na. Ele não é um piloto da KN, tá, pessoal? Ele não é. A base dele não é a KN. A base dele é a Welling, né? Os Modifier Tour lá, aquelas. Para deixar mais fácil para vocês. A Southern Super Series, que é uma categoria que onde o John Hunter Nemechek correu, o filho do Matt Kenseth correu, ele compete em provas como a Winchester 400. Ele compete, Léo. Vocês lembram da ASA, né? Da ASA, né? Lembro que Então, compete lá. a ASA, atualmente, as categorias que eram dela estão sendo sancionadas pela ARCA, né? ARCA Midwest Tour, outras séries assim. E o Daniel Henrique é desse balaio. Mesmo vale para o John Hunter Nemechek. Para você ver como que a NASCAR tem pilotos de várias origens. Não é só você vindo da KN ou vindo da própria ARCA. Não. Tem várias origens. Leonardo? Só para falar, Léo, aquele carrinho parece uma gaiolinha que a roda do lado direito é maior, tá? Só para vocês se entenderem um pouco aí. Essa é a base dele, não a base de estoque, né? Como é. A maioria dos pilotos vem aí com base no estoque. O Daniel Ranke, ele tem uma outra base diferente aí. O Henrique é dos Stock Cars. O cara que eu acho que você deve estar confundindo é o Ryan Preece. Não, O Henrique, o Henrique é do. Ele é dos Stock Cars mesmo. Não, o Henrique, ele corre no. Ele, a origem dele, né, não, a maior parte dele viveu dentro dos Modify. Isso eu não Não. sei, Léo. Eu conheço ele de competir no, no, no, na Southern. Na Southern Super Series, que é uma divisão compete na Flórida, lá no sul. Mas então, continuemos. O caminho dele é diferente. Ele corre. Por exemplo, na KN tem só duas largadas na KN, né? Agora nas outras categorias já tem mais largadas já. É que a base e a Arca tem uma só. Então a base dele é mais voltada para os Modify e não para os Stock, né? Mas enfim, seguindo aqui. Parabéns a ele aí, conseguiu salvar um top 5, né? E o Matt Crafton, né? Esse cara aí que nosso amigo Pedro Mugatti fala que ele tem um pacto com sei lá quem lá, continua na liderança aí, né? O Crafton aí também é. O Crafton um pouco melhor aí, essa é a grande diferença aí pro Tyler Reddick, né? O Crafton tem duas vitórias, cinco top 5 e seis top 10, né? Essa é a diferença entre os dois aí, entre o Tyler Reddick e o Matt Crafton. Salvou aí o top 5 aí para ele aí. Então, parabéns ao Crafton pelo seu top 5. E só fechando aqui, passando a régua aqui, pessoal, eu vou pular lá pro décimo colocado, que é o Tyler Wong, que conseguiu fechar aí o top 10, terminando em décimo colocado, somando agora o seu. Somando não, conseguindo o seu primeiro top 10 do ano aí pro Tyler Young. Meu amigo Hélio Lima, seus destaques, por favor. Então, Leonardo, grande vitória do Riddick, né? Eu não considerava ele como um grande favorito ao título, né? Até porque é um piloto jovem, a gente não viu ele competir, ele cresceu muito essa realidade, né? Do que ele era no meio do ano passado. Engraçado que no ano passado a média dele chegava a ser até melhor que a do Ryan Brayton em certo momento, né? Acho que ele competiu apenas 60% do campeonato e por pouco não passou o Ben Kennedy na briga pelo Rookie of the Year do ano passado. Mas, enfim, aproveitou a chance que teve, utilizou a estratégia correta. Azar do Eric Jones, que por mais um fim de semana acaba morrendo na praia, né? eu acho que, tipo, os resultados justos, assim, pro Jones não tá vindo, né? É, e o Rich que foi lá e aproveitou. É, talvez, acho que o grande lance da prova, né, tirando isso aí, foi a punição que o Matt Crafton sofreu, né, que com certeza o Crafton estaria no top 3 do campeonato. O grande problema que eu vejo pro Rich, que, Léo, ganhar o título é, por ser um piloto jovem, um piloto novo, ele ainda não esteve sob pressão, né, Léo? Ele tá meio que... É, não tem nada a perder, né? Ele já tá fazendo mais do que eu esperava dele, mas vamos ver como que ele se comporta com o passar das provas, né? Se ele Elião? Consegue... Se... Tá me ouvindo? Tô, claro. Mas, enfim, vamos ver como o Rich se comporta com o passar das provas, já que a gente sabe muito bem que o Crafton é um piloto que, se, no ano... se antigamente a gente conhecia ele por ser o Mr. Top 10... Nesse ano ele tá virando o Mr. Top 5, né? Porque em 6 largadas ele conseguiu 5 Top 5, né, Léo? E ele é um... pra gente ver como o nível tá elevado da, da, da competição, né? Eu acho que é, o campeonato é longo, né? E vamos ver o que vai acontecer. Em relação aos outros pilotos, o Dani Soares que você citou aí, é até engraçada a situação dele, né, Léo? É, talvez se ele estivesse competindo em tempo integral na Truck Series, ele estaria até brigando pelo campeonato, né? Mas o programa dele preferiu é um full-time na Xfinity e fazendo algumas provas na Camping World Truck Series. É curiosa a situação dele. Mais um fim de semana que ele passa perto de vencer, né? Eu acho que no Kansas ele esteve muito perto de ganhar a corrida. É, a vitória dele eu acho que é questão de tempo, né? E talvez a gente possa estar vendo aí o primeiro estrangeiro a ser campeão da, da, de uma divisão nacional da NASCAR em algum tempo, né? De resto, né, o Danny Hendrick, que na parte final da prova fez um grande trabalho ali, é, segurando o Ryan Brady, que para mim foi a grande decepção do dia, é, bateu o recorde da pista no, no qualife, né? Só que ele se perdeu durante a prova, é, em um momento que ele segurou o Brady e o Matt Crafton, né? Até o, nessa briga Brady e Crafton, o Matt fez talvez a manobra mais bonita do dia lá, se aproveitando os retardatários para passar o Brady. Até brinquei, né, que na prova da Xfinity, o Ryan Brain estava meio perdido, né? Que o Brain estava procurando o Crafton até aquela hora, né? Meio que se perdeu após aquela passagem. Mas é isso, Leonardo. No mais, eu acho que foi uma prova muito interessante. Não tivemos tantos pilotos do Sprint Cup em ação, né? Acho que só o Ryan Brain, né? E também serviu para ver que tem alguns pilotos que estão, talvez, mais perdidos do que eu imaginava essa temporada, como o próprio Johnny Sauter, né? Que não teve uma boa colocação. E o próprio Dima Peters, né, que teve uma atuação lamentável, né? É decepcionante ver o Dima Peters, que o tempo está passando para esses caras aí, o, nunca conseguem uma grande regularidade, que na NASCAR é fundamental. É, vamos ver o que vai acontecer do resto da temporada, porque a categoria promete muito. Embora, né, Léo, o que há de se lamentar nessa série é que por termos vários pilotos, equipes part-time, né, não tendo pilotos competindo em tempo integral, a gente vê o quê? 7, 8 pilotos aí brigando pelo campeonato, né, com alguma condição é, real, né, de conseguir alguma coisa, né. Mas de resto, né, Léo, eu acho que a temporada está bem interessante. Só mais uma coisa que eu queria levantar aqui, né, Léo, é o John Stallion, né, piloto que até estava fazendo a minha culpa em Las Vegas. Quem ouviu aquela edição lembra que eu citei que ele deveria parar de correr porque ele estava correndo risco de se machucar. E nesse ano vem fazendo uma temporada bastante interessante na Truck Series, é o 5º colocado no campeonato após 6 provas. Eu acho que é algo bastante interessante para um dos pilotos mais criticados do, do circuito da NASCAR, né, Léo? Verdade, Elião. Bom, só voltando um pouquinho a fita aí, quando você falou do Tyler Reddick, né, sobre que ele está aí meio sem nada a perder, né? É, realmente, é, o Tyler Reddick, ele, por assim, ele é um franco atirador. Deu certo, deu. Não deu, beleza, né? Mas eu creio que essa carga aí, Leon, já tá um pouco ficando já mais pesada para ele, né? Afinal, no passado foram 16 largadas das 22 do campeonato. Ele já teve uma carga maior aí, ele teve um campeonato mais apertado, né? Ele foi super bem para mim ano passado. E esse ano já continua com o trabalho dele super bem, com um truque bom, uma caminhonete boa, uma caminhonete forte, um time muito bom, um time estruturado, que é a Baker Race, né, do Brad Keselowski Racing lá. Então, o Tyler Reddick, ele é sim um franco atirador, né? O Matt Crafton já é um dinossauro aí da Truck Series, já conhece Tá o sem caminho. pressão o Crafton, né, Léo? Tá sem Hã? pressão. É, O já. Crafton tá sem pressão. Se O perder, perdeu pro novato, pô. Crafton, ele já tem dois títulos, ele tem dois títulos seguidos, né? Então, assim, ele já tem a pressão de. Ele tem um bom truque. Então ele tem aquela pressão dele continuar, né? Seguindo ali, continuar trabalhando ali para ser mais um título. Agora o Tyler Reddick, ele tá livre, leve e solto aí, né? É, eu creio que essa responsabilidade vai pesar um pouco mais, talvez, na hora que chegar na parte da reta final do campeonato, que é aí onde a gente começa a ver quem espana, né? Que aí vai ter aqueles caras que realmente. O apertou, ele vai ceder, né? Ele vai escapar pro lado aí. Aí é onde que a gente começa a ver realmente se o piloto tem aquele pulso firme mesmo ou se ele vai ceder um pouco. Por enquanto, tá tudo bonitinho, começo do campeonato, duas vitórias, né? Essa vitória de Dover praticamente caiu no colo dele. Não caiu no colo dele, né? Mas tava no lugar certo, na hora certa. Tinha um bom truque, andou muito, muito bem a tarde toda. E o Eric Jones tinha a estratégia errada, ele tava com a estratégia certa. Deu tudo certo aí pro Tyler Wittke aí. Então, parabéns ao Tyler Wittke, né, pela sua vitória. Fala, Leão. Mais dois caras que não tiveram o final, talvez que mereciam no dia, mas que eu gostei de ver o que eles fizeram. Um é o John Hunter Nemechek, que por parte da prova ali foi um osso duro de roer daqueles, né? Chegou até a brigar ali pelo segundo, terceiro lugar. E o outro é o Cole Custer, que mais uma vez mostrou força, liderou a parte da prova até, né? Ele foi punido lá, mas eu acho que são dois pilotos aí que. E é uma coisa bastante engraçada isso, né, Léo? Talvez se esses caras competissem em tempo integral, até seria um fator pelo título, mas como são menores de idade, né? Eu acho que o John Hunter até tem 18 anos já, mas eu acho que Meu Deus são dois do céu. caras que a gente tem que sempre lembrar, né? Lembrando que o Cole Custer, ele é filho de um diretor da Haas Automotion, né? E possivelmente ele possa estar com a Junior Motorsports em tempo integral no ano que vem, né? Ou no lugar do Chase Elliott na Xfinity, ou até na Truck Series. Eu acredito que ele vá para Xfinity, né? Mas é isso mesmo, Léo. Bom, falando, Leão, dos dois que você mencionou aí, né? Sobre o John Storm, vamos falar dele sobre na hora do campeonato. Mas no caso do John Hunter, vem se mostrando muito rápido, né? Quando tá nesse truque aí, andando super bem. Acabou tendo azar aí, não foi tão feliz no final da corrida. E o Cole Custer, eu penso que a hora dele vai chegar. Né? Ainda não é a hora dele, mas a hora dele vai chegar. Eu tenho certeza que vai corresponder que realmente quando ele tá no truque aí, ó, o negócio é fenomenal, ele anda muito bem, ele sabe fazer o truque andar. As coisas vão acontecer para ele, acho que na hora certa aí do Cole Custer. Ainda é muito cedo ainda, né? Vamos esperar os próximos anos aí, pelo menos 2, 3, no máximo em 4 anos aí, Leonardo. para ver realmente o que ele pode render, né? E, Elião, você tinha falado para mim sobre o Denha Jr., né? Sim. Correr na JR Motorsports. Eu já falei, nós comentamos semana passada, como vou comentar já de novo, o Denha Jr. já deu uma declaração que ele quer estender as operações deles na Truck Series, né? E o Cole Custer já seria o alvo dele aí, né? Claro que, além que ele já corre, né, no truque da Júnior Motorsports, mas seria um truque full time para participar do campeonato mesmo, lutar pelos títulos, né, de piloto, tanto de dono de equipe, o Honor Points, né? E o Custer já seria esse nome certo aí, poderia já pintar já para o ano que vem esse nome, Cole Custer, nesse truque da Júnior Motorsports. Entendeu? Eu até pessoalmente eu acredito que o Custer possa até subir direto para Xfinity, né? Porque é o que eu imagino, assim, pela lógica que a gente está vendo nos últimos tempos, né, Léo? Há uns 3, 4 anos atrás, estava sendo comum o cara sair da KN ou da própria ARCA ou de outra série e ir direto para Truck. A gente já está vendo alguns pilotos darem esse salto direto. Seria lógico o Custer nesse 0-0 aí competindo em tempo integral, mas o jeito que essa molecada está se mostrando em um nível muito forte, né? Já subindo direto X20, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, já que tem um, digamos que tem uma vaga ali sobrando, né? E o Custer é só filho do pessoal da Haas, né? Que nem pode nem falar do que tem grana, vai ter time da Fórmula 1, né? Que não pode bancar uma operaçãozinha na X20. É, outra coisa, Léo, que eu queria que você falasse aí, pouca gente deve saber da onde saiu esse Tyler Reddick. O que o Kyle Larson tem a ver com o Tyler Reddick? O que mudou na vida do Kyle Larson que o Reddick foi fundamental, Léo? Coisa que ninguém sabe. Talvez se não fosse o Tyler Reddick, o Larson não teria nem subido para Xfinity direto em 2013, direito para Truck Series, né? Já que tinha feito algumas provas. O que o Reddick mudou na vida do Larson? E na vida do Brad Moffitt também. Você lembra, Léo? Olha, mas me pegou, hein? Mas. Rockingham 2012, final da Car&E East, É, então. reta oposta. Isso mesmo. E uma das provas, para mim, aquela que para mim foi uma das melhores provas em divisões da NASCAR que eu já assisti. Quem tiver oportunidade, tem no YouTube, Chase Elliott, Ryan Blaney, o Reddick, Larson, essas coisas aí que estão hoje brilhando aí na NASCAR. É, se você até puder postar esse vídeo dessa prova no. Na sua página, na That's Racing, porque você vê tantos talentos que saíram. Mas conte o que aconteceu naquele dia, Léo, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deve saber, né? Ó, só para falar dos nomes aí, né? Ó, vamos lembrar aqui, Leão. Tem o Tyler Reddick, Corey LaJoie, que é um outro fenomenal aí que tá meio perdido. Se Dale Earnhardt perdeu. Jr., né? O Kyle Larson também tava. O Ryan Chase Gifford, Elliott. o Chase Elliott, o Ben Kennedy que tá agora, né? Daniel Suarez também estava O nessa Daniel prova. Suarez também tava. O Kenny O. Evans, que eu acho que estava também, eu não tenho certeza, mas eu imagino que também estava. E Ele tinha corria na até West. o Brad Moffitt também tava, o Kelly Beto Conway, Monteiro da Fórmula Truck também estava. Brett Monteiro da Fórmula Truck também tava, muita gente boa aí. Na última prova. Não, ainda teve prova da Truck Series em 2013 lá, mas em The Rock, que é The Rock, né, Léo? É, The Rock, foi The Rock mesmo. Ah, foi uma leve pancada, né? Um leve Leonardo, empurrão aí, um pão já que você vai fazer, eu vou fazer uma memória em especial essa prova, porque eu acho que os fãs da NASCAR têm que lembrar dessa prova, porque foi, para quem não sabe o que está falando, é a última etapa da Cane Pro Series East de 2012, quando o Kyle Larson chegou na última prova brigando contra o Corey LaJoie e contra o Brad Moffitt. Brad Moffitt que agora tá na front row, correu na MWR, entrou naquela fria lá e correspondeu, né, Léo? E o Larson, no seu primeiro ano de Stock Car, ganhou de todos esses caras aí. E o Chase Elliott estava participando também. Talvez uma das melhores gerações da NASCAR em muito tempo, né, Léo? É, E foi a última realmente. etapa. O Brad Moffitt, que vinha de dois vices lugares, dois segundos lugares no campeonato. Que eu me lembro, em um ano, eu acho que ele. Não, em um ano, eu acho que ele liderava a prova em Dover, né? E acho que em 2011, né? Ele era líder da prova em Dover, ia ganhar a corrida, ia ganhar o campeonato. Faltando acho que duas voltas para o final, o pneu dele estourou e foi no muro, perdeu o título. Acho que foi para o Max Crasher, né, Léo? Foi, Aí Max foi Crash. isso, Max Crasher. Faltando duas voltas, ele estourou o pneu, foi no muro, perdeu o título. Daí em 2012 ele liderava a prova, precisava da vitória. E que o Larson chegasse em sexto ou quinto. O Larson teve problemas nos pneus, estava em sexto lugar brigando com o Bubba Wallace. O Bubba Wallace com o carro saindo fumaça lá, o Bubba dando bump no Larson lá. Enfim. Aí o Larson precisava chegar em quinto ou que o Brad não vencesse a corrida. E o Reddick vinha voando na primeira prova dele na categoria, né, Léo? Daí na reta oposta lá, o Moffitt foi bloquear o Reddick. O Reddick não tirou o carro. O Reddick tocou na traseira do Brad Moffitt. Moffitt foi no muro de proteção externo, né? E o Reddick venceu a prova e o Larson foi campeão da Car&E Pro Series. Aí ele ganhou algumas provas a mais na Truck Series, foi para a Xfinity Series e é isso que a gente sabe hoje. Deixando o Léo Guina passando raiva nos fins de domingo, né, Léo? Em certas relargadas, né? Com certeza, meu amigo Aurelino. Ó, a Mas corrida já enfim. tá postada. É gravado, né? Claro que o podcast nosso é gravado. Estamos gravando na terça-feira à noite. Mas a corrida já está postada já. Assim que você ouvir essa parte, já pode correr lá na página lá que vai estar postada a corrida já. Já está postada essa corrida que vocês precisam assistir. Eu vou fazer um post sobre ela aí, né, Léo? Se você quiser fazer alguns comentários desse post aí depois, a gente soltar aí, que eu acho que é um documento histórico da categoria. Mas vamos ao campeonato da Pioxius, né? A gente já viajou aqui, né? Vamos lá, vamos seguir. Já estendemos um pouquinho, mas sim, foi uma extensão boa, né? Léo, vamos aos números, né? E aí, eu tenho que falar primeiro, antes de terminar aqui, né? Eu tenho que falar o meu prêmio do piloto, porque o que fez muito pelo pouco que tem, né? Que foi nesse final de semana, nosso amigo Wei Black Jr., com o Truque 07, aí foi o 11º colocado. Parabéns a ele aí. Se bem que o Brandon Brown, né, com o Truque 86, eu acho que ele fez mais do que o Black Jr., que tem um truque melhor, né? Que o. E esse que eu nunca ouvi falar na minha vida e nem dessa equipe, né, Léo? É, eu. 36? Essa equipe é uma equipe. É tipo um truque dele, né? Corre com um recurso próprio, dinheiro dele mesmo. É o Brandon Brown. O Brandon Brown tem duas. Foi a quinta largada dele na Truck Series. E tem apenas E o uma senhor não corrida. esqueça de falar sobre o Rich, que ainda, né, o chilique da dona Jennifer Delcopp vai tomar uma punição da NASCAR. Oi, eu acho que uma coisa a gente esqueceu de falar, né, Léo? É, sim, pode pontuar aí, Léo. Enfim, o início da prova, né, Jennifer Jacobs, aquele Truck 10, que até vem fazendo provas decentes, né, o Brandon liderava a prova, o Rittich em segundo, né, ela entrou na frente do Rittich ali na saída daquela curva 2, né, que eu acho que é uma das curvas mais difíceis do circuito da NASCAR, né, sempre problemas acontecendo ali, e o Rittich não tirou o pé, né, mandou a Jacobs pro muro interno ali daquela reta oposta, e ela ficou possessa. Depois do incidente com o Tony Stewart, em que ele acabou atropelando aquele rapaz lá, a NASCAR, tipo, instituiu que para o piloto sair do carro, a menos que o carro esteja pegando fogo, né, tem que ter um fiscal lá para ele sair do carro, né, Léo? É E ela verdade. desceu do carro lá e foi para cima do carro dele lá, aí que ele fez gestos para ele, aí voltou pro carro de serviço, aí depois o carro passou de novo, ela foi lá de novo, xingou ele lá. Ela ficou possessa, mas até ela vai tomar alguma multa lá que pro bolso dela vai fazer bastante diferença. Esse é mesmo, Elião. Bom, vamos lá, Elião. Bom, sobre a corrida falamos sobre tudo, né? Tudo que aconteceu, né, Leão? Só vou repassar aqui, pessoal, o top 20, tá? E dar os números da corrida aqui. A corrida teve duração de 1 hora e 56 minutos, quase 2 horas, né? Tivemos 8 bandeiras amarelas e 15 trocas de liderança. 15 trocas de liderança. Eu só não sei falar, mas se não me engano, acho que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 líderes diferentes, tá? Dessas 15 trocas de liderança, foram 8 líderes diferentes aí. Bom, quem venceu foi o Tyler Reddick, parabéns aí pela essa vitória aí. Daniel Suárez, o segundo, Eric Jones, Eric e Crafton foi o top 5. Ben Kennedy, Ryan Blaney, com todas as dificuldades do mundo, foi o sétimo. Brendan Jones, o oitavo. Johnny Sauter, o nono. Né, o Johnny Sauter, que eu acho que deve ter uma inveja do Matt Crafton aí, que ele só é top 5 e o Sauter é só top 10. E o Tyler Reddick Virou fechando. coadjuvante, né, Léo? Virou Hã? coadjuvante. Virou Coadjuvante. coadjuvante, né? É. Ele junta, só serve pra juntar dinheiro até agora. E o Tyler Wong foi o décimo. Em décimo primeiro, o Ray Black Jr. Spencer Gallagher, que não bateu, não se envolveu com nada, se eu não me engano. É isso mesmo. Não, rodou na a penúltima Provocou amarela, amarela, rodou, né? chamou Isso a aí. amarela. Pra variar, como sempre. Koster atualizou a página que eu tava lendo. Cole Custer foi o 13º, Brandon Brown foi o 14º, o cara que não o conhecemos. Timmy Hill, né, para contar pros primão, foi o 15º, salvou um top 15 aí. Então, 16º, Austin Hill, Corbin Ferris foi o 17º, o John Stallings Jr., que foi um péssimo resultado para ele, foi o 18º, Tess Kivipel foi o 19º, e em 20º, passando a régua aí, o Timothy Peters, o Peters, que ele é, eu não sei, mas o time da Red Horse está muito perdido. Ele sinceramente nem deve saber o que eles estão fazendo na pista, que não conseguiram fazer nada, nada, nada esse ano, principalmente esse truque 17 aí nessa garagem, as coisas tá feias pro lado deles. É, Leão? Seguramente a decepção do ano, né, Léo? O Johnny Sauter também, embora ele tenha uma boa pontuação, esperava ele mais incisivo. Não, eu acho que até rola psicologicamente, né? Porque como a gente falou em outro programa, o Grafton, quem acompanhava o Truck Series tempos atrás, vê aquele cara só consistente ali. E o Sauter vencia corridas, né? Agora o Sauter nem corridas mais vence, né? No passado ele foi bastante consistente, isso aqui morreu na praia durante o ano. Enfim, acho que as duas decepções são essas, mas o Peters é o. Eu acho muito complicado. E a Red Force, né, cara? Por mais que tu não seja um fã do Germán Quiroga, tinha um grande desempenho com ele, né, cara? Com o Ben Kennedy, a gente não vê essa história se repetindo, né? Kennedy é um piloto razoável, assim, mas não tá o nível que o Quiroga tinha, né? Isso eu acho que atrapalha muito, né, Léo? Ainda mais por ser uma equipe que... Uma das equipes mais antigas da categoria, né? Mas que não evoluiu como a Toro evoluiu nos últimos tempos, né, Léo? Bom, Léo, então agora vamos falar do campeonato agora então, né? O Matt Crafton continua na liderança aí, né? Com 257 pontos. Agora o segundo colocado mudou, o Eric Jones cai para terceiro. E o Tyler Reddick sobe para segundo colocado aí, né? O Tyler Reddick com 246 pontos. E o Eric Jones com 243 pontos aí, né? Eles são mais perto do Crafton aí, que depois... O quarto colocado é o Sauter, né? Acabou de meter o pau nele aí, mas o Sauter é o quarto colocado aí. Tá 40 pontos atrás do Crafton. O John Stallings, ele tá 71 pontos aí, fechando o top 5, né? Da Red Horse, o Timothy Peters vem em sexto colocado com 183 pontos. O Cameron Haley vem com menos 80 pontos, empatado com o Spencer Garas, os dois, ambos com 177 pontos aí, né? O Daniel Rick vem em nono, com 176 pontos, e o Ray Black Jr. com 168 pontos, empatado também com o Justin Boston, né? Os dois aí, décimo, décimo primeiro, empatados aí, com o mesmo tanto de pontos, 168 para eles. Elião, comentário sobre o campeonato. Não, é o que eu falei, quando estava citando o Riddick, né? Eu acho que o grande favorito ao título é o Matt Crafton, por essa consistência que ele vem tendo. O Eric Jones, mesmo com esse azar, vem tendo um desempenho bastante impressionante, né? Para um rookie, né? Não um rookie mais, né? Mas um outro jovem como ele, correndo com pressão de vencer corridas, né? E o Tyler Riddick, né? Vem nessa crescente, venceu duas provas, mas a gente não viu ele sob pressão ainda, né? Eu acredito que o favorito é o Matt Crafton. Eu até acho que a vitória do Reddick, de certa maneira, foi boa para o Crafton, porque, na minha visão, o grande rival do nosso amigo Matt Crafton é o Eric Jones ainda, né? Posso queimar minha língua, né? Mas eu acredito nisso. Isso aí mesmo, Melhor. Bom, para mim, os três que vão disputar esse título aí vão ser o Crafton, o Reddick e o Jones, né? Pro resto aí já tá um pouco mais difícil, né? O Sauter, quem sabe o Sauter chega aí pra lutar por esse título aí, mas é mais complicado para ele as coisas aí. Eu creio que vai ficar esse entre os três aí mesmo aí. Curiosamente, entre dois Toyotas e um Ford, a Chevrolet é um pouco afastada aí dessa luta pelo título da Truck Series. Claro que o campeonato apenas começou, são apenas a sexta etapa de 22 corridas, né? Muita coisa, tem muita coisa mesmo para acontecer, mas eu creio que pelo menos a distância que tá, a diferença de pontos aí, né, o campeonato aí, como é os seus adversários, como o que equipamento que tem cada um, hein, eu creio que as coisas estão um pouco complicadas aí, realmente o título deve ficar entre os três aí, vamos ver entre os três e quem leva melhor aí, né, ao desenrolar do ano aí, que vai ser um ano muito interessante da Truck Series. Bom, Léo, mais alguma coisa sobre a Lucas Oil 200 em Dover? Não, Léo, vamos para esse fim, já falamos mais do que deveríamos. Beleza, Léo, vamos lá então. Pessoal, bom, encerrando esse bloco aqui, eu volto para o bloco da Xfinity Series e curta a musiquinha, não, que acabou o bloco, é que a música é bem legal. We'll be right back.